Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril. O Tema Livre está entrando no ar. Nós vamos tratar de uma questão que o Rio de Janeiro vem acompanhando com muita atenção e com muita preocupação, que é a desocupação de uma área no Engenho Novo, que dizem que é um terreno da Oi, que é conhecido como favela da Oi, e a justiça entende que é um terreno da empresa de telefonia Oi, que foi ocupado agora no dia 31 de março. A área estava abandonada havia 10 anos e no dia 4 a justiça concedeu ordem de reintegração de posse favorável à empresa. E na sexta-feira passada, um intenso confronto entre policiais e famílias que ocuparam o terreno no Engenho Novo deixou vários feridos e dezenas de detidos. Nós vamos ouvir aqui duas pessoas que estavam diretamente envolvidas, juntamente com os moradores que estavam naquele local, que são o Cláudio Ribeiro, que é presidente da... Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e presidente de uma tal de ADURF, que a gente não sabe... É o que é? ADUFERJ. É, ADUFERJ é o quê? É o Sindicato dos Professores. O Sindicato dos Professores. E a Mariana Trota, professora, advogada, ela é professora da Faculdade de Sociologia, Nacional de Direito da UFRJ, e também advogada de direitos humanos, e estava acompanhando, ambos estão acompanhando desde o fim de semana essa situação. Eu confesso a vocês que não estive lá, vi pelo André Constantini uns posts que ele andou veiculando no fim de semana, desesperado, dizendo que cadê os advogados, cadê o pessoal, tem que estar aqui, porque era uma violência, que ele dizia que era uma violência, uma truculência muito grande por parte da polícia. E agora eu estou sabendo por vocês que realmente houve presença de uma assistência jurídica, mas que não pôde fazer nada no momento. Eu queria que vocês resumissem para o nosso ouvinte o que aconteceu realmente ali naquele terreno, que eu li também na internet, que não pertence a Oi. Ele pertencia à Telemar e a Oi é a sucessora da Telemar, mas o terreno, portanto, é da União e não estava sujeito à desapropriação, à reintegração de posse, como foi decidida pela Justiça. Em resumo, que imbróglio é esse, Mariana, você que chegou agora aí? Vamos lá, fala aí, bom dia. Bom dia. Gostaria primeiro começar, então, falando um pouco do processo judicial de reintegração de posse que foi proposto pela Oi. No fórum do Meyer. Não tive acesso ainda aos autos do processo, mas pretendo analisar o processo. A gente tem tentado fazer cópia do processo para analisá-lo, porque parece que o terreno é um terreno público, que é da União Federal, e que há uma cessão para Oi desse terreno. E hoje, um dos princípios que regem a nossa Constituição Federal é o princípio da função social da propriedade, urbana e rural. Então, toda propriedade urbana tem que cumprir, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, a sua função social, assim como o Código Civil de 2002 e o Estatuto da Cidade de 2001 estabelece. E essa função social dos imóveis urbanos, ela é definida pelos planos diretores dos municípios. Então, todo imóvel, para ter uma tutela jurisdicional, ou seja, para ser protegido pelo judiciário, para ser cabível uma reintegração de posse, a posse tem que ser efetivamente exercida e essa posse tem que cumprir uma função social. O que se percebe desse imóvel é um imóvel que estava completamente desativado das suas utilizações, estava abandonado, sendo utilizado para especulação imobiliária e que não havia nenhum projeto em implementação nesse imóvel. Portanto, esse imóvel não deveria ter tido uma proteção jurisdicional para a retirada das famílias que passaram a ocupar. Porque em 2012, inclusive, houve declarações da presidente, Dilma e do prefeito municipal, declarando que os imóveis públicos da União seriam transferidos para habitação popular. Então, isso chamou a atenção de uma demanda da população carioca por moradia, visto que a nossa Constituição Federal, no artigo 6º, estabelece um outro princípio fundamental, que é o direito à moradia. O que ocorre na prática é que o Judiciário do Rio de Janeiro estabeleceu a reintegração de posse, né, concedeu essa ordem de despejo das famílias, de reintegrar a posse à União, tirando as famílias, entendendo por uma concepção equivocada da propriedade, que é uma concepção de propriedade absoluta, sem analisar a posse e a função social, e em desrespeito ao direito à moradia das famílias. É. Além disso, Mariana, uma coisa também que falaram é que esse terreno, você mesma disse isso, o terreno não pertence à Oi. Então, a Oi, na verdade, é que está ocupando esse terreno, que é da União. Uhum. Quer dizer, isso é mais um dado, é um agravante nesse contexto aí. E o judiciário não fica muito mal nessa história? Como é que você vê isso? Com certeza fica muito mal, porque não houve uma interpretação da legislação de acordo com o que a Constituição Federal estabelece, né? Nesse caso, a propriedade, o imóvel e a Oi não cumpria a função social, então a União Federal tinha a possibilidade de retomar o imóvel, né, porque parece que uma cessão teria como extinguir esse processo, esse contrato, e utilizar esse imóvel para transformar em habitação popular e garantindo dessa forma direito à moradia das famílias. Para além disso, a gente percebe hoje na cidade uma série de conjuntos habitacionais ainda não entregues pela prefeitura e, ao mesmo tempo, uma política habitacional da prefeitura que quer destinar parte desses imóveis hoje prontos para a comunidade já estruturadas como da Vila Autódromo, que tem moradia e bastaria um processo de reurbanização, e querem justamente retirar as famílias que têm casa, moradia, para esses conjuntos habitacionais, enquanto existe um segmento da população brasileira, da Fluminense, sufocada pelos aluguéis nas favelas, porque o público dessa ocupação da Telemar Oi, Telerge Oi, era um público de famílias que vivem nas favelas cariocas da Zona Norte e que tem hoje um aumento do aluguel para R$ 400, R$ 500, e que são famílias com ou que ganham salário mínimo ou com trabalho informal, muitos trabalhadores ambulantes que não tem como pagar um aluguel nesse valor, né? Então a gente tem uma lógica da cidade, que acho que o Cláudio pode até destacar melhor, uma lógica de especulação imobiliária, de aumento do custo de vida na cidade, que está sufocando as famílias cariocas, né? Essa lógica desse modelo de desenvolvimento urbano que se pretende em nome dos jogos, desses mega eventos esportivos e das obras como Porto Maravilha e outras obras que estão sendo realizadas na cidade, é muito fortemente questionada do ponto de vista social, essa limpeza urbana que já atinge as favelas que são hoje ocupadas pelas unidades de polícia pacificadora, que é um modelo de segurança hoje também fortemente questionado, depois de 5 anos que ele foi muito festejado quando chegou, e hoje é fortemente questionado. Além de tudo isso que você falou, Mariana, eu vou provocar o Cláudio aqui para entrar com uma questão, Cláudio, que me chama a atenção muito, é que a polícia, seja ela guarda municipal, seja ela polícia militar, seja polícia civil, qualquer polícia, ela chega numa situação como essa do Engenho Novo no fim de semana passado, com uma predisposição, com um ânimo contra, ela vê aquelas pessoas como transgressoras e pessoas que são adversárias, inimigas. Eu não sei que tipo de classificação a gente poderia dizer disso aí. E o resultado é que, eu estou falando isso com você porque você é professor de arquitetura e urbanismo, então, e acompanha bem esse tipo de desenho de cidade que se pretende para o Rio de Janeiro e para outras cidades. É um modelo até internacional. Nós estamos inspirados em Barcelona, né, que foi um retundo fracasso, como já dizem aí. Bom dia, Cláudio. Queria que você entrasse nessa conversa por aí. Bom dia a todos. Pois é, né, vamos entrar por aí. Eu tenho chamado a UPP ultimamente de unidade de proteção à propriedade, né, porque qual que é o projeto que a gente percebe, qual será o legado, né, o legado da Copa, o legado da Olimpíada, que é a grande chamada desse projeto que vem acontecendo, vamos ser claros, desde a década de 90. Né, o Rio de Janeiro se candidatou à Olimpíada no final da década de 90, isso é um projeto já antigo da cidade, de parte da cidade. E qual que é o grande legado agora que o projeto aconteceu, né? Desde 2009, quando foi anunciada aí as candidaturas para a Copa Olimpíada foram efetivadas. O que vem acontecendo com a cidade? Qual que é o grande legado que a gente vai ter? O aumento do preço do solo. Né? Isso para mim é uma coisa muito clara. A gente percebe que diversas ações que foram propostas, né? Haveria infraestrutura de transporte, melhoria para habitação, enfim, tudo aquilo que era prometido. Hoje em dia acho que todo mundo já está entendendo que pouco disso será feito e o que vai ser feito, inclusive, será feito com péssima qualidade. Né? No entanto, o que aconteceu? O preço do solo do Rio de Janeiro disparou. Né? Disparou, acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe muito bem o que, que significa isso. Né? Acho que o aluguel de todo mundo aqui deve ter aumentado. Né? Quem foi comprar apartamento teve que financiar com muito mais parcelas, né? Um valor muito maior, que os bancos agradecem profundamente esse tipo de financiamento. E isso gera, obviamente, mais injustiça na cidade. Né? Vai gerar, inclusive, uma impossibilidade de quem tem pouco acesso a financiamento e tudo mais, que tenha sua própria moradia garantida formalmente. Com isso, se produz de volta o fenômeno de ou ampliação de favelização ou ampliação do número de moradores de rua e, obviamente, que esses moradores de rua, essas, as populações que estão em condições muito desfavoráveis em relação à habitação, vão lutar por seus direitos. Né? Então, é importante entender que essa ação da polícia, quando ela acontece da maneira como aconteceu, ela está indo contra não é unicamente aquelas pessoas que estavam ali ocupando. Né? Quando a polícia chega ali para defender o invasor, né, que eu considero que quem está invadindo aquilo ali é a Oi. Né? Quando a polícia chega para defender aquilo, a gente tem que entender que ela está chegando com uma ação que é contra todos nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando a gente defende que se utilize edificações na cidade que estão desocupadas no centro da cidade, ou se aproveite terrenos livres no centro da cidade, ou em regiões mais próximas ao centro da cidade, para que se faça habitação, por que, que se defende isso? Né? Isso é uma defesa histórica das lutas pelo direito à cidade. Né? Por que, que se defende isso? Se defende isso, né, é bom esclarecer, porque habitação não significa casa. Né? A primeira questão é essa. O programa, por exemplo, né, o Minha Casa Minha Vida, que é apelidado por muitos, né, de Minha Casa Minha Dívida, ele fornece casa de péssima qualidade. Né? A gente estava no congresso do Sindicato dos Professores no Maranhão, fomos impedidos de chegar na universidade num dia porque a população que recebeu o Minha Casa Minha Vida fez um protesto e fechou avenidas lá de São Luís por conta da péssima qualidade, né, do projeto que foi executado. Isso não é exclusividade de São Luís. Então, esses projetos do Minha Casa Minha Vida, eles entregam casa de péssima qualidade, mas não entregam habitação. O que, que significa entregar habitação? Habitação significa que a pessoa tem que receber, além do abrigo, né, ela tem que ter direito a infraestrutura, de saneamento, transporte, equipamento público, escola, saúde, enfim. Habitação compreende, é um direito que compreende muita coisa. Portanto, quando a gente insiste que a política habitacional deve, né, ocupar as partes centrais da cidade, o que a gente quer dizer com isso? Isso é baratear o solo da cidade. Porque quando a gente constrói habitação em áreas mais centrais, as pessoas já recebem casa, já tem infraestrutura pronta, o centro de cidade já tem isso pronto. Já tem transporte que chega ali. Ao contrário do que está sendo feito hoje. Cada vez mais, o que se faz? Um projeto de expansão da cidade, né? Estão levando casas, né? Com esse projeto Minha Casa Minha Vida, principalmente para a zona oeste distante da cidade, esticando a cidade com isso, e cada vez mais nós todos teremos que pagar pela infraestrutura que vai ter que chegar um dia lá na zona oeste. Então o que a gente percebe é que é um grande encarecimento da cidade. Então as pessoas que estão ocupando ali o prédio estavam ocupando o prédio da Telérgio, foram expulsas de lá, elas estão na verdade ocupando a nosso favor. Né? A gente tinha que defendê-los não só pela questão justa de que todos deveriam ter direito à habitação. A gente devia defendê-los também porque eles também estão lutando a nosso favor. Né? Então é uma questão muito contraditória quando as pessoas, o discurso do senso comum, acaba alegando, né, que a empresa que estava ali invadindo esse prédio público, vamos dizer assim, que essa empresa ela deveria ter o direito de usar aquilo porque é a propriedade privada dela, ela faz o que bem entender. Mariana já clareou isso pra gente, né? Propriedade privada do solo brasileiro, ela não é absoluta, né? Ela tem que cumprir função social. Então, essa luta é uma luta que não diz respeito apenas, não somos atingidos apenas pela injustiça clara, que é o que está acontecendo ali. Né? Nós somos atingidos também por encarecimento da cidade, que é o grande projeto, o grande legado que essa política aí vai trazer para a gente. O que é interessante que eu acho nisso aí é que parece que há uma certa esquizofrenia ao mesmo tempo em que o governo central, o governo federal, desenvolve projetos e programas específicos como o PAC, como o Minha Casa Minha Vida, programas que visam a inclusão social, a inclusão digital, em resumo, há uma certa distribuição da riqueza, uma melhor, aliás, uma distribuição da riqueza menos cruel, nós temos um desenho de modelo de cidade, de desenvolvimento, que vai no sentido oposto. Você está fazendo uma gentrificação, você está fazendo remoções brancas, você está afastando os pobres do centro, dos lugares onde eles vivem historicamente. O caso do pessoal do Morro da Providência, aqui, favela mais antiga, que está sendo expulso dali por causa da obra do Porto Maravilha. O Vidigal, que já está sendo chamado como a primeira ex-favela do Rio de Janeiro, porque já está, até o David Beckham já comprou uma mansão lá, embora ninguém saiba onde fica. Em resumo, eu queria que a Tatiana, que chegou aqui agora, entrasse nessa conversa também. A Tatiana é lá da ocupação desse terreno da Oi. Como é que é? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa história. Bom dia, Tatiana. Pode falar. Bom dia. Meu nome é Tatiana, eu sou militante do MLB, que é o Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas. Eu realmente estava na ocupação, acompanhando o pessoal há mais ou menos 10 dias, mas não como liderança, e sim como frente de apoio. E começando por sexta-feira, né, que foi... aquilo dali foi um massacre, o que aconteceu ali dentro. A polícia chegou ali de forma muito agressiva, muito arbitrária, sem necessidade nenhuma de ter feito o que eles fizeram lá dentro. E o pessoal está levando mais ou menos assim: se ali é uma propriedade privada, então a gente vai vir para a prefeitura, que é um espaço nosso. Entendeu? Ou então bota todo mundo no Maracanã e no Engenhão, que foi reformado com o dinheiro do povo. E até agora a prefeitura não deu nenhum posicionamento, tem uma galera lá ainda, entendeu? E o propósito do pessoal que está lá, o pessoal que continua ocupando ali as marquises próximas à prefeitura, porque na prefeitura mesmo o pessoal não está conseguindo mais chegar, é porque realmente não tem para onde ir. Eu vi em algum lugar que a polícia até estava tirando as pessoas da Guarda Municipal, se eu não me engano, até debaixo dali do viaduto, ali na área do metrô, né, na Cidade Nova, ali, tirando até dali, que estava se protegendo da chuva. E é uma situação curiosa, ou particularmente difícil, porque você tem crianças pequenas, você tem crianças de colo, você tem situações que mereceriam, no mínimo, uma atenção diferenciada, uma atenção especial. Se você quer deixar ao relento essas pessoas que são os adultos e tal, tudo bem, você é uma opção de política de governo, mas crianças, né, dessa idade, que não tem nada a ver. Eu queria, Tatiana, você dissesse de onde você era originalmente, antes de ir para lá, para esse terreno da Oi. Eu moro na favela Jacari. Sim, E você foi para Oi quando? Eu fui para Oi não exatamente para participar da ocupação, mas sim como frente de apoio. Sei. Entendeu? Nós fomos para lá na segunda-feira da semana passada. Antes de sair ou quando saiu a decisão de reintegração? Não, foi no dia que saiu a decisão de reintegração. Que foi quando a mídia começou a mostrar... Que foi preciso montar uma frente ali de resistência. Foi preciso montar uma frente de resistência, até mesmo porque foi uma ocupação que começou com o pessoal da favela, e eles não tinham nenhuma infraestrutura. Quem é de movimento de bairro, essas coisas, assim, já tem mais ou menos uma noção de como as coisas funcionam. Então nós fomos lá para poder apoiar. Tá. Você é de algum movimento? Qual movimento? Eu sou do MLB, que é o Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas. Certo. Sim, continue então. E aí vocês foram para lá e... A gente foi para lá para dar uma frente de apoio pro pessoal, divulgamos o nosso trabalho, nos apresentamos como um movimento de bairro. E o pessoal nos apoiou, nos acolheu a gente super bem. Na sexta-feira nós conseguimos chegar lá às 6:30 da manhã, infelizmente. Já tinha começado tudo, porque tudo indica que eles chegaram lá. A polícia chegou lá em torno de 4:30 da manhã. Não quis saber que tinha criança, que tinha idoso dentro do prédio. Nós não conseguimos. Nós tentamos entrar junto com o pessoal de direitos humanos e com o pessoal da OAB. Eles também não deixaram nem eles entrar, muito menos a gente. E é isso. Em relação ao pessoal que eles tiraram, tinha muita gente abrigada ali na parcela do metrô da Cidade Nova. Tinha muita gente abrigada, principalmente quem estava com criança pequena dormindo na parcela do metrô da Cidade Nova. quando foi de domingo para segunda, de madrugada, subiu o comandante da Polícia Militar e da Guarda Municipal e falou que tinha ordem para poder agir com violência caso as pessoas não se retirassem da passarela do metrô. Mariana, como é que você vê essa história aí? Acho que é importante esse relato que a Tatiana está fazendo em relação às ilegalidades que ocorreram no dia do despejo. Né? Acho que foi um dos despejos, das reintegrações de posses mais duras e piores que nós tivemos desde o caso do Pinheirinho, né? Que houve um excesso da polícia, não foram cumpridas as requisições necessárias da lei municipal dos desalojos forçados, que é uma lei estadual, que a gente vem inclusive tentando aprimorá-la no sentido de assegurar os direitos da comunidade. Um deles é, por exemplo, que esteja presente para garantir o direito das crianças e adolescentes do conselho tutelar, né? Então, a gente não teve a presença lá no dia do despejo de um conselho tutelar no sentido de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Houve um impedimento de ingresso na ocupação para fiscalizar da Comissão de Direitos Humanos, da OAB e dos outros advogados que buscavam prestar assessoria e assistência para aquelas famílias e assegurar os direitos humanos. Não houve a presença da Defensoria Pública no sentido de garantir também essa assistência. Não houve a presença do núcleo do Instituto de Terras e Habitações do Estado do Rio de Janeiro, que deveria estar lá presente para buscar uma alternativa habitacional para essas famílias. Então, uma série de órgãos públicos que teriam que, por lei e decreto, estarem presentes, não estavam. Isso fez com que houvesse todo o descumprimento dos direitos dessas famílias. E o mais curioso, o mais assustador, na verdade, foi que no sábado, durante todo o dia de sábado, que as famílias permaneceram ocupando a frente da prefeitura, houve uma ida da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no tempo todo falando da necessidade das famílias saírem, inclusive ameaçando com a vinda do Conselho Tutelar para a retirada das crianças. E muitas das mães, ao desconhecerem, e pais, ao desconhecerem seus direitos e o direito da criança e do adolescente, que diz o ECA, ficaram realmente receosas do Conselho Tutelar tirar as crianças. Então, nesse momento, houve uma busca pela atuação da Defensoria Pública, do plantão judiciário, e a defensora de plantão entrou com habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, e conseguiu um salvo-conduto para a permanência das famílias com seus pais. Inclusive, a própria juíza de plantão, doutora Luciana, entendendo pelo direito das famílias a manifestarem, esse direito constitucional de manifestação e de reivindicação de reunião na praça pública, e que o melhor para as crianças naquele momento era continuar com seus pais, reivindicando moradia adequada, né? Então, o que a gente percebe é uma inobservância da prefeitura agora, nesse momento, de assegurar e oferecer uma alternativa habitacional com esse direito à moradia, que não é só a habitação em si, mas toda uma política pública para garantir essa moradia, né? Só como um adendo ao que você falou aí, eu queria só ressaltar que essa questão de Pinheirinho, a qual você se referiu no início aí, da sua intervenção, é uma questão lá de São Paulo. Né? Quer dizer, que não é um fenômeno carioca, não é um fenômeno paulista, é um fenômeno nacional, é um modelo de desenvolvimento econômico que é um projeto nacional e eu diria até que um projeto internacional que vai excluindo as pessoas cada vez mais. Quanto a essa questão das mães junto, é impressionante como é que as operações são feitas sem a presença do Conselho Tutelar, como as operações da Polícia Militar, como aquela operação na Congonhas, em Madureira, que vitimou a Cláudia, essas operações são feitas sem a presença de uma UTI que seja, de uma ambulância que seja, porque não é só morador, mas um policial pode ser ferido e é ferido, é comum acontecer esse tipo de confronto nessas ocupações. Quer dizer, não há o Estado não se faz presente em todo o seu, com todo o seu aparato que deveria fazer, e o que caracteriza, mais uma vez, ou reforça essa caracterização de adversariedade, né? O Estado é contra a sociedade e enfrenta a sociedade, como disse o comandante, um comandante de polícia militar aqui em junho do ano passado, disse: ah, nós não estávamos preparados para. A polícia não está preparada para enfrentar 300 mil pessoas. Como se ela fosse enfrentar, ela não tem que enfrentar 300 mil pessoas, ela tem que ir para a rua garantir a ordem e não sair batendo nas pessoas que estão se manifestando. Cláudio, queria que você falasse um pouco aí. Pois é, eu queria comentar um pouco a partir dessa aparente dicotomia, né? Ou seja, o Estado, né, indo contra a população. E é interessante perceber isso a partir também da história das terras do Rio de Janeiro, para vocês contar, quando a gente conhece, né, a história das terras do Rio de Janeiro, a gente identifica alguns fatos curiosos, né? Vamos pensar aqui no projeto Porto Maravilha, né? Como é que o Porto Maravilha, por que, que o Porto Maravilha está acontecendo agora, né? O Porto Maravilha, ele é um projeto que acontece em terras que eram principalmente do governo federal, né? O porto foi feito na época da reforma do Pereira Passos, que hoje muita gente chama de reforma, mas na época era chamado de bota abaixo, né? Que também foi um processo muito agressivo aí. E aí, naquele momento, quem fez aquela parte da cidade que foi o porto, que é um aterro, foi o governo federal, foi o Rodrigues Alves, né? O nome da rua ali é Rodrigues Alves, que era um empresário do café e tudo mais. Então ele fez aquilo, então aquelas terras eram do governo federal. Então, durante muito tempo, a prefeitura do Rio de Janeiro queria fazer um projeto no Porto Maravilha e não conseguia, porque não havia esse acordo entre município e governo federal. Agora, né, desde que houve uma alteração no sistema político, nas alianças políticas, e se conseguiu alinhar governo federal, governo do estado e governo municipal, o Porto Maravilha pode acontecer. O que é a política do Porto Maravilha? Terra pública, praticamente ali, quase tudo era terra pública, porque foi um aterro que foi feito pelo estado, né? Então, terra pública entregue há um consórcio de empresas, que é o consórcio que chama Porto Novo, que é um consórcio de empresas privadas que estão gerenciando aquilo. Aí pode, né? Fazer isso pode. Se você vai entregar um tanto de terra pública para especulação imobiliária, isso aí é permitido. No entanto, quando você vê o outro caso, ou seja, terra pública também, né? No prédio da Telerge, e aí quem vai ocupar isso? São pessoas que estão batalhando por um direito garantido pela Constituição, aí a polícia entra para não deixar. E a justiça considera o terreno como propriedade privada da Exatamente. Oi. Exatamente. Quando o terreno não é da União. Tatiana, como é que vocês têm conhecimento disso? As pessoas estão lá têm conhecimento disso? Olha, como é que é essa luta? Como é que funciona isso na cabeça? Em algumas pesquisas que nós fizemos, a gente conseguiu identificar até o, como diz agora, dono do prédio, né? Que é o, agora está me fugindo a memória, mas ele é dono de 85% das empreiteiras da cidade do Rio de Janeiro. E é o Andrade Gutierrez. Sei. Andrade Gutierrez, e assim, como Cláudio. O Cláudio estava falando quando a gente chegou, todo terreno, toda terra tem a sua função na sociedade. Aquele pedaço, ele não estava cumprindo a função social dela. E o que a gente conseguiu passar para o povo, a mensagem que a gente conseguiu, é que ninguém tinha, muitas pessoas estavam achando que era errado o que estava fazendo, mas que na verdade não era. Então a gente tentou, da nossa forma, mostrar para eles que eles estavam fazendo da forma certa, porque o terreno estava ali. Ninguém estava ligando para ele, aquele terreno. O prédio da Telerge, na verdade, ele já estava desativado há 20 anos. E ninguém estava fazendo uso dele. E quando a população toma frente para poder fazer a utilidade, acontece o que aconteceu dessa vez. Existem vários prédios no Rio de Janeiro que são prédios que, por exemplo, resultado de dívidas de empresas com INSS, então as empresas vão à falência e o INSS assume os prédios. Aqui no centro da cidade tem alguns desses prédios e já foram ocupados, inclusive, por movimento dos sem teto. Agora, esse episódio que você lembrou, Cláudio, do Porto Maravilha, ele tem um contexto muito interessante, porque ele vem junto com o avanço da atividade portuária, com os contêineres e o fim dos armazéns, a modernização do estado com o fim da Cibrazem, que era dona daqueles armazéns que ficam à esquerda de quem está indo para a rodoviária ali na Rodrigues Alves, porque os armazéns à direita continuam em uso, né? Alguns até, tem até a Rio Fashion Week lá, tem eventos naquele negócio ali. Mas esses terrenos, e o Moinho Fluminense ali do lado também, essas coisas todas eram prédios abandonados. Quer dizer, pertenciam à União, mas eram abandonados. Por exemplo, a Frei Caneca ali, o presídio da Frei Caneca, aquele complexo Lemos Brito ali, também foi desativado e foi posto abaixo para ser construção do Minha Casa Minha Vida. Mas como o terreno é muito valioso, é muito próximo do centro da cidade, é muito central, acaba desviando a função. Eu acho que isso tem a ver, estou fazendo essa volta toda para chegar a essa conclusão, de que nós estamos novamente nesse modelo que não privilegia em nenhum momento quem está ocupando, ou quem quer ocupar, ou quem precisa ocupar. E sim, quem tem a grana, Andrade Gutierrez, Odebrecht, esse pessoal que está cuidando de Maracanã, de Copa do Mundo, né? De Porto Maravilha, essas coisas todas. A Andrade Gutierrez, inclusive, é uma das acionistas da Telemar, né? Assim, a gente, isso que a gente tem que começar a compreender. Essas empresas de telecomunicação, elas foram formadas com um pool de diversas empresas, né? É curioso de pensar o seguinte, esse governo se coloca o tempo inteiro como uma postura muito para frente, né? Como se fosse uma cara nova, uma postura de progresso, de melhoria, de inovação, né? Esse governo gosta de... Todos os três, né? Ah. Principalmente, eu diria, o governo municipal. Né? O governo municipal se mostra com uma carinha de quem está chegando, pessoas novas o tempo inteiro ali, quase descoladas, né? Uma carinha assim. Só que, no entanto, o que a gente percebe é que a política deles é uma política ultra retrógrada, né? Há mais de 100 anos que se repete esse mesmo tipo de política, né? É interessante quando a gente pega na década de 20, veio um urbanista aqui para o Brasil para fazer um plano para ocupar a área do aterro do Morro do Castelo, que foi destruído na década de 20, que onde também habitavam pobres, né? Vamos deixar claro, isso é muito antigo no Rio de Janeiro. E aí o que, que ele percebe? Ele percebe, ele vê favelas acontecendo e ele identifica a razão do problema. Ele fala, as pessoas não conseguem ter acesso a financiamento. Obviamente que na época não era exatamente financiamento público de habitação, mas as pessoas não conseguem ter acesso à legalidade, né? Porque a lei cria ilegalidade. Então ele identifica isso, né? As pessoas que vão habitar em favela, porque elas não têm condição de acessar legalmente, como por exemplo no nosso caso hoje. A classe média tem, né? A classe média consegue ter acesso a financiamento no banco. Ou tem fiador para ajudar a pagar aluguel. Né? Então isso tudo acontece com parte da classe média, cada vez menos com o aumento do preço do solo, muita gente não está conseguindo isso também, e aí ele identifica isso, fala, olha, então esse é o problema. No entanto, qual que é a solução que ele dá? Temos que varrer as favelas do Rio de Janeiro. Isso na década de 20, né? Hoje, e antes já tinha acontecido diagnóstico parecido, hoje é a mesma coisa. A gente percebe que alguns têm acesso a financiamento. Agora, uma pessoa que não tem um endereço registrado formalmente, não tem um emprego formal, onde que ela vai conseguir financiamento? Não vai, né? Não vai conseguir fiador para alugar alguma coisa. Então, aí essa pessoa, sim, ela tem direito à habitação, como todo mundo tem que ter. Então, a ilegalidade é promovida pela lei e essa luta de... O avanço, né? Se o governo quer se colocar como avançado, avançar é garantir justiça social. Né? Manter política retrógrada, aí não pode ficar falando que está aí fazendo coisa avançada. Né? Ô, Cláudio, queria até complementar que, na verdade, a gente tem na lei orgânica do município do Rio de Janeiro uma previsão que foi fruto de todo o processo de redemocratização de um dispositivo que é o princípio da não remoção, né? O artigo 429 da Lei Orgânica do Município estabelece, e a Constituição do Estado também, estabelece o princípio da não remoção. Então, o princípio hoje que vigora, ou deveria vigorar, no Estado e município do Rio de Janeiro, é da não remoção das comunidades de baixa renda, mas sim a urbanização dessas áreas com o diálogo com essas comunidades e a efetivação do direito à moradia daqueles que ainda não têm moradia. E o que a gente tem, na verdade, é uma lógica inversa, uma lógica que valoriza a propriedade privada especulativa desses grandes conglomerados econômicos, né, em detrimento do direito à moradia. E, ao mesmo tempo, um papel de uma polícia militar que cumpre essas ordens de despejo de uma guarda municipal, como tem agido nesse grupo de moradores que reivindicam o seu direito à moradia em frente à prefeitura, que viola todos os direitos, né? Então, a gente pega a atuação da polícia militar no dia da desocupação do imóvel da Telerj, foi absurda, né? Os moradores não tiveram como retirar os seus pertences do imóvel. Eles foram colocados em caminhões sem dar nenhum tipo de lacre e documentação para as famílias retirarem seus pertences. Até queria que a Tatiana destacasse isso. Como é que está essa questão dos pertences hoje das famílias? Porque os relatos que nós tivemos nesses últimos dias, depois da desocupação das famílias em frente à prefeitura, é de que não foi dada nenhuma segurança dos bens, as famílias não conseguiram reaver cama e o mínimo de eletrodoméstico que elas possuíam, e várias levaram seus eletrodomésticos e seus colchões para aquele espaço, por ser o único espaço de moradia, e até hoje não tiveram, né? Então, acho que isso traz a necessidade. Nós discutimos também o que você já falou, Luiz Carlos, Luiz Augusto, desculpa, da questão de que modelo de polícia hoje nós estamos falando, né? Hoje existem várias propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional para desmilitarização das polícias e o fim da polícia militar, ou seja, a tentativa de unificar as polícias e pensar uma polícia que não seja pautada nessa lógica militarizada do inimigo, como você já destacou, mas sim uma polícia que vise garantir os direitos da cidadania, né, os nossos direitos fundamentais. Quando o pessoal do desenvolvimento social chegou lá no domingo à tarde, eu entrei nesse... Em relação, não foi nem tanto pela parte do... de cama, de móveis ou eletrodomésticos que tinham ficado perdidos na ocupação. Até mesmo porque, para mim, essa informação de que as coisas do pessoal tinham sido colocadas num caminhão, para mim é informação nova. O que eu bati foi em relação à documentação, porque teve muitas pessoas que ficou sem documento. E como eles estavam querendo incluir o pessoal no cadastro Minha Casa Minha Vida, o povo ia precisar da documentação para poder fazer esse cadastro. E ele orientou eles a irem no CRAS pegar o documento para poder que eles não tivessem necessidade de pagar a taxa para poder tirar uma nova identificação ou até mesmo CPF. E outra coisa que eu queria ressaltar em relação quando você pegou e falou das crianças que eles tiraram da passarela é que quando eles vieram questionar o fato de que não podia ficar até 10 horas da noite, depois de 10 horas da noite com as crianças na rua, eu perguntei, tá, mas se ela deixa a criança em casa sozinha e ela vem preocupação e é abandono de incapaz, ela vai presa de qualquer jeito e perde a criança, e a criança não pode estar com ela, porque ela não está sozinha, ela está com a mãe. Entendeu? É verdade. E eu queria só recapitular uma questão histórica que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, é que quando você falou da política do bota abaixo do Pereira Passos, o Cláudio, que foi no início do século, foi a abertura da Avenida Central, a Avenida Rio Branco hoje, a duplicação da Beira-Mar e outras, a duplicação da Uruguaiana, em resumo, era uma política até de higienização da cidade por causa da peste, né, por causa de Oswaldo Cruz, a vacinação, toda essa história. Foi posto, você imagina a dimensão disso, quantas unidades residenciais foram postas abaixo por causa disso aí, dessa política. Pois o que se diz é que nesse período, agora com Porto Novo, Porto Maravilha, com essas remoções, já se pôs abaixo, Transcarioca, Transoeste, tudo, já se pôs abaixo mais do que naquele período do Pereira Passos. E a ação, quanto à ação policial, eu queria só pontuar que essa polícia, ela foi criada na vinda da família real portuguesa em 1808. Para quê? Para preparar, para botar para fora os brasileiros que viviam, botar o PR, príncipe regente, na porta das casas, e as pessoas tinham que sair para receber quem vinha com o rei português, que foram 40 mil pessoas que vieram de Lisboa para cá, fugindo do Napoleão. Então, essa polícia já foi criada para proteger a propriedade para eles, e não para quem está do lado de cá, não para a gente que está do lado de cá. Entendeu? Quando você fala, por exemplo, de aluguel e de fiança, fiador, isso tudo já pertence a um outro universo, não é? Que é muito distinto do universo dessas pessoas que ela está falando, que estão atrás, estão indo ao CRAS para pegar os documentos mínimos para poder dar entrada num negócio do Minha Casa Minha Vida, que, como você falou, vai morar lá no fim do mundo, num negócio de qualidade muito duvidosa. É esse que é. É aquele negócio também, né? O CRAS que eles estavam encaminhando o pessoal para poder pegar a documentação, às vezes é mais barato até a pessoa pegar e pagar para poder tirar a identidade do que ir lá só para poder pegar um documento de isenção. Porque a isenção, na verdade, só é válida para identidade. Uhum. Não tem isenção para título de eleitor ou para CPF, né? É isso, antigamente a gente tinha um atestado de pobreza, lembra? Aí você pagava 20 cruzeiros para tirar o atestado de pobreza. Vê se pode um negócio desse. É curioso que essas políticas chamadas políticas de reforma, né, que é diferente do projeto de reforma urbana, né, que é um projeto democrático popular, elas se realizaram em períodos de exceção. Né? É curioso isso. Quando a gente pega a primeira reforma de cidade que teve, que é celebrada aí no mundo e tudo mais, é a reforma que foi na França. Né? Teve uma reforma de Paris, que foi em 1850, que foi o Haussmann que fez, ela é super celebrada em diversos livros e tudo mais. Qual que é o contexto que foi feita essa reforma de Paris? A reforma de Paris foi feita num contexto de um golpe, né? Do sobrinho do Napoleão, que deu um golpe, colocou o Haussmann no poder, que era um deputado provincial que apoiava o Luiz Bonaparte, e diante desse poder pleno que ele tinha, ele realizou as ditas reformas de Paris. Aqui também, quando Pereira Passos entrou no poder, ele também colocou depois a revolta da vacina. Né? A revolta da vacina, que foi uma revolta popular, que foi misturada também, né, com uma reforma de reajuste do poder central, quando se acabou a revolta da vacina, houve também uma forte pressão e quase praticamente um estado de exceção em que o Pereira Passos tinha plenos poderes para fazer as coisas também. Então a gente percebe que esse tipo de reforma que bota tudo abaixo, ele só é realizável quando não se respeita a questão democrática, exatamente porque a cidade tem que ser negociada. Né? A cidade tem que ser negociada. Negociada no sentido democrático da coisa, não se transformada em negócio. Eles confundem negociar a cidade com transformar a cidade em negócio. Eles transformam a cidade em negócio, aí saem atropelando todo mundo. É a cidade para quem vive nela e a cidade para quem vive dela. Exatamente, né? A verdade é essa. Eu queria chamar a Jennifer, que está aqui também no estúdio com a gente, Jennifer Raul, que também é do movimento, do mesmo movimento da Tatiana, para ela falar um pouquinho aí. Fala, Jennifer, puxa o microfone para você aí, bom dia. Bom dia, galera. Chega bem perto do microfone aí para falar. Isso. Então, bom dia, galera. Então, a gente estava desde... A mídia estava em cima e tal. A gente, a partir da segunda-feira, dia 7, né? A gente foi lá conhecer a ocupação, saber como é que toma iniciativa e tal. Aí, conhecemos a galera... foi das favelas em volta, que é o Rato Molhado, Jacaré, Manguinhos, Mandela, e pessoas também que vieram de muito distante. Um André, lembra do André? Que a gente conversou com ele no primeiro dia, ele veio de Piabetá. Ele falou que comprou a casa a preço barato, comprou no pé de... do barranco, em área de gente. Eu tava ciente que eu comprei, mas a gente só toma consciência depois que tá lá dentro. O rapaz com a esposa e com 4 crianças. Ele falou que no dia que ele chegou lá, que foi na segunda-feira, antes, ele falou que a água tava até o joelho lá no terreno. Água suja, água de esgoto. Ele falou que limpou, botou a família dele lá dentro. Por quê? É aquela situação, época de chuva aí. A galera fica com medo. E sem falar... também no encarecimento dos aluguéis nas áreas nas favelas de UPP. Porque a favela se tornou um ponto turístico agora. Não é mais pro povo. A gente mora em favela não pacificada, a gente mora no Acari. A gente tá acostumado. Eu, quando eu soube que as 3 crianças moram lá dentro daquele prédio, eu comecei a chorar, porque eu tenho um filho de 3 anos. Eu moro em favela. Então não poderia ser meu filho? Entendeu? A gente toma pra si a luta daquele povo. A gente fala de direito à cidade, mas quem tem direito à cidade? O povo que constrói a nação ou os ricos que pagam a nação? Que estão aí pra... Não é, essa cidade não é feita pro povo. E o MLB é um movimento de luta dos bairros, vilas e favelas, que é um movimento que a gente está presente em 14 estados. E a gente realiza ocupação urbana também, porque a nossa principal bandeira é a moradia, porque não tem moradia pro povo. E a gente foi lá na intenção disso, na intenção de orientar, porque a gente é forte em Caxias, a gente tá querendo construir um movimento agora no Rio. E a gente foi lá, a gente falou, nossa primeira atividade já queria amanhã. Mas a gente soube de lá, a gente teve que se dividir em 1.000 para poder conseguir dar conta de tudo. Quer dizer, também estão fazendo movimento em Acari? Nós somos de lá, trazer um movimento para a capital. A gente fez uma ocupação no final de 2012. Pode falar nesse microfone aqui. Tá foi falando. A ocupação Sônia Ângel. E a gente está esperando lá em Caxias, que a gente é forte em Caxias. Sei. E a gente está esperando a resposta desse em casa. E a gente conversou com a galera, pegou contato e falou, não, porque se não der certo, a gente chama vocês para um movimento, que a gente tem uma forma mais organizada de tentar conseguir. Entendeu? Legal. O MLB, ele se concentra a maior parte dos nossos militantes em Caxias, que é onde nós, aqui no Rio, onde nós temos o nosso maior trabalho. E esse núcleo do Rio está sendo criado agora. Eu não posso falar que essa foi a nossa primeira ocupação, porque a ocupação não foi organizada pela gente, mas foi a primeira ocupação que a gente atuou, que a gente participou aqui no estado do Rio de Janeiro. E como a Jennifer falou, essa é a nossa primeira atividade aqui no Rio, que é uma atividade que nós vamos fazer amanhã, um debate em Acari, vai começar aproximadamente às 19 horas, falando justamente sobre isso, sobre a violência da polícia na hora de chegar não só na ocupação, mas na hora mesmo de fazer qualquer tipo de operação dentro das favelas, em momento nenhum, sem se preocupar que tem... Normalmente, o horário que eles entram é o horário que a gente está indo levar a criança para a escola, assim como a Jennifer. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 7 anos. Eles entram 6:30, 7 horas da manhã, já é mandando tiro, não quer saber que na rua tem morador, tem pessoas indo para o trabalho, que não tem só traficantes ali, mesmo que tivessem... O trabalho deles não é chegar na favela matando as pessoas. Eu vejo muita indignação dizendo isso, as pessoas indignadas dizendo, estão tratando como se fosse bandido, como se todo mundo fosse bandido, mas nem bandido pode ser tratado dessa maneira, não é assim que se fala. Porque se tem um bandido ali é porque ele é vítima dessa sociedade capitalista. porque a sociedade está ali para gerar o para gerar o lucro. Essa sociedade está ali para gerar o lucro para o cara que está lá rico. Não está ali para... Tanto é que emprego. Eu estou desempregada, tenho 19 anos. Estou desempregada. Mas aí é aquela parada. Aí fala, ah, eu ouvi a mulher no metrô falando, né? No primeiro dia do ato, foi sexta-feira, a mulher falando, um bando de desocupado, se pudesse procurar emprego, eu falei, cara, até parece que é como assim, um fácil, emprego. Né? É, porque tem a parada fácil. Do preconceito. Esperando você na esquina. A mídia, os grandes veículos de mídia noticiavam o quê no dia? É traficante mandando tiro pra cima da polícia. Eu falei, gente, traficante porque a maioria é preto. A maioria é preto e favelado. Então, preto e favelado tá correndo, é bandido. Entendeu? Não, mas o pessoal não tinha que correr. Nem o cara que morreu lá na Maré, né? Correu. Ele morreu porque correu. Imagina, ele viu um correndo e disse, vou correr também. É doido de ficar... Né? Viu um correndo, correu. Tava indo pro trabalho, 7 horas da manhã. Eu fico cada dia mais impressionado, né? A gente trabalha no Sindicato dos Professores, a dificuldade que é organizar um movimento social. Eu fico impressionado com a capacidade de organização que o tráfico tem, segundo a mídia, né? Que eles conseguem organizar tudo, né? É uma coisa assim, eu realmente fico pensando, será que a gente tem que pegar consultoria, né? Porque assim, eles organizam todos os movimentos. Você está sendo irônico? Sendo irônico, obviamente, né? Eu ia continuar, né? A grande mídia anuncia, né? Como se tudo que está acontecendo fosse a organização de um suposto tráfico, né? Que é óbvio que o tráfico existe, mas não é disso que a gente está falando aqui, né? Eles criam um argumento de que qualquer movimento social que seja feito, para deslegitimar isso, fala, olha, isso é coisa do tráfico, fica assim... Né? Que coisa mais impressionante. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Onde está a ineficácia? Né? A empresa que se diz dona desse edifício, ela pratica uma política de telecomunicação que eu saiba das mais ineficazes do mundo, porque a nossa tarifa é das tarifas mais caras que tem. Todo mundo reclama do alto preço das tarifas das empresas de telecomunicação, todo mundo reclama do péssimo serviço que é dado pós-privatização. Então todos reclamam dessa empresa e nesse momento, quando isso acontece... O discurso da grande mídia consegue criar uma sensação de que coloca as pessoas a favor desse tipo de empresa, que é a que mais recebe reclamação. Quer dizer, né? Na verdade, o que você está dizendo aí, no final das contas, é que a grande mídia, a imprensa de uma forma geral, ela também é sócia desse grande negócio que é Copa do Mundo, Olimpíadas, Porto Maravilha, o PP, essa coisa toda aí, e essa remoção, Oi, né, de todas essas empresas aí. Eu queria fazer uma última intervenção de cada um, porque nós já estamos chegando no final do programa, começando com a Mariana, que ficou calada aqui o tempo todo, ouvindo e balançando a cabeça. Fala, Mariana, não, estou brincando com você, não, você falou. Acho que, diante desse quadro, né, acho que tem algumas questões que a sociedade tem que está discutindo nesse momento específico, né? Que eu acho que essa questão do direito à moradia, como é que a gente garante a efetivação do direito à moradia, acho que todos nós estamos esperando e cobrando da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que tome uma posição que não seja só o cadastramento das famílias, como normalmente é feito a longo prazo, sem garantir a moradia, mas uma resposta imediata para essas famílias. E o outro ponto, acho que a gente precisa debater a polícia que nós queremos e trazer efetivamente uma campanha de discutir a desmilitarização das polícias e o fim da polícia militar, né? E a gente tentar estudar e refletir sobre qual modelo de segurança pública a sociedade fluminense brasileira espera e deseja. Na verdade, nós não queremos polícia, nós precisamos ter polícia, né? Mas é, polícia é para quem precisa de polícia, né? Agora vamos lá, Cláudio, você para encerramento. É, polícia não tem que ser polícia militar, né? A questão, só reforçar praticamente o seguinte, é importante que as pessoas que estão ouvindo entendam que vocês que estão defendendo, né, a propriedade privada ali daquela empresa, vocês estão defendendo exatamente o aumento do seu aluguel. Né? É muito importante que vocês compreendam isso, aprendam a defender as coisas que são a favor de vocês. Né? A legislação brasileira, em relação ao direito à cidade, em relação à propriedade do solo, ela defende, inclusive, a função social da cidade. Né? A função social da cidade é ser a favor de quem habita a cidade, não de quem usa a cidade como negócio. Né? Então, eu queria apenas reforçar esse aspecto, deixar mais a palavra final aqui, o pessoal que está diretamente envolvido, que eu quero mais ouvi-los. Né? A turma que está na linha de frente aí, vamos lá. Tatiana, você agora. Então, voltando lá para a preocupação da favela Telerge, né? Eu acho que o pessoal que está ali, os que realmente não tem para onde ir, eu acho que a princípio não seria nem o Minha Casa Minha Vida, seria mais a questão do aluguel social. Porque tem pessoas que ficam 3, 4, 5, 10 anos inscritas no Minha Casa Minha Vida e nada, né? E... Quer dizer, na verdade, Minha Casa Minha Vida é um projeto, é um programa do governo. Você se inscreve e, à medida em que forem construindo os prédios e forem entregues, é que você vai ser chamado. Mas sabe o que é engraçado disso daí? Que você passa ali no metrô de triagem, tem dezenas de apartamentos, mas de prédios prontos. Uhum. E não tem ninguém morando. Na Avenida Brasil também, Frei Caneca. É, passa no metrô ali, você vê. Isso, Santa Cruz. E não tem ninguém morando nos locais. Não tem, Tatiana? Gente, não tem essa informação. Não chamaram as pessoas ainda. No sábado, foi o Rodrigo alguma coisa, que eu não lembro, representante da prefeitura. Foi lá e conversar com uma meia dúzia de pessoal, né? Porque eles não querem falar de modo nenhum abertamente pro povo. Aí chamou uma meia dúzia, a companheira nossa, Juliette, que é representante do MLB em Caxias. Ela perguntou assim: a gente não quer saber a descrição do Minha Casa Minha Vida, a gente quer saber o condomínio que vai ser entregue agora. A gente quer saber isso, a gente quer bota o pessoal lá dentro. Pronto. A gente não quer. Descrição do Minha Casa Minha Vida não quer dizer solução de nada. O que eles querem agora, realmente, é tirar o pessoal dali da frente. Eles querem deixar de cansaço no povo. Isso que eles querem. Uma coisa que foi bem engraçada é que teve um pessoal que eles distribuíram 500 senhas pro pessoal, né? E lá na segunda-feira, no final da tarde, distribuíram 500 senhas pro pessoal no CRAS de Del Castilho, para poder fazer o cadastro do Minha Casa e Minha Vida. Ah, está sendo noticiado na televisão que das 500 senhas, somente 383 foram utilizados. E as pessoas que a gente conseguiu identificar, que realmente foram lá, que fizeram o cadastro, eles estão dando um documento, até está com o logotipo da prefeitura, só que não tem carimbo. Sei. Não tem garantia de que a pessoa realmente vai. Então a gente está vendo aquilo ali como tática que eles utilizaram. É um papel com o timbre impresso da prefeitura. Mas não tem carimbo de funcionar. Tem assinatura, mas não tem. Tem um número, sim, que qualquer pessoa pode pegar um número qualquer, sim, e colocar ali, uma assinatura qualquer, sim, mas não tem carimbo. É como uma de receita ninguém. Médica, né? Sem o carimbo. Isso. Isso aí. Não tem validade. É, só que uma coisa que eu tô achando bem engraçada também, sabe o que, que é? Que quando chega em época de eleição, o nosso prefeito sabe pegar e passear dentro da favela, né, para poder pedir voto. Só que em momento nenhum ele teve a cara e a coragem de pegar e aparecer lá na frente do povo, na prefeitura, para poder conversar com o pessoal e saber o que realmente eles queriam. Legal. Para encerrar aqui, Jennifer, o que é o próximo passo? O que você sugere que as pessoas façam? As pessoas lá desse terreno da Oi, que não é da Oi, que é da União, o que você que está sendo expulsa pela polícia, que não é a nossa polícia, é a polícia deles. Como é que é? O que você sugere? Minha ideia seria a gente tentar organizar esse povo, tentar fazer uma nova ocupação, porque se eles querem tentar deixar de cansaço na gente, a gente vai deixar de cansaço neles. Porque tem tanto terreno abandonado, tanto prédio abandonado aqui, pelo centro mesmo do Rio, abandonado, vamos fazer uso disso. É. Não tem lei, o terreno tem que cumprir a função social. Então vamos fazer esse terreno cumprir a função social, que é dar moradia para esse povo que precisa de moradia. Eu vi uma foto no Facebook de um prédio desocupado, um prédio antigo, uma casa antiga desocupada, e tinham pichado na frente tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Não é verdade? É isso aí, gente. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, principalmente aqui da Jennifer e da Tatiana, que vieram desse movimento, do movimento de luta dos bairros. MLB, é Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas. Lutas em Bairros, Vilas e Favelas. Agradecer a presença da Mariana Trota, que é professora da Faculdade Nacional de Direito da Federal e também da PUC aqui do Rio, e o Cláudio Ribeiro, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ também. Agradecer muito também o empenho e a atenção de vocês aí que acompanharam. Um grande abraço para todos, um ótimo dia, e amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.